desejo, fico louca. Louca, louca. Louca pelo mel da sua boca. Boca, boca. Quando te desejo, fico louca. Louca, louca. Louca pelo mel da sua boca. Escondido de amor e paixão. Você me deixa louca. Ai, ai, ai, amor. Vem me dar amor, prazer. Você me deixa louca. Ui, ui, ui, paixão. Louca por você. Me deixa louca. Ai, ai, ai, amor. Vem me dar amor, prazer. Escondido de amor e paixão.